Oi, nós nativa. Vários malucos novamente. Perituba assim que é, já é a mesma coisa. Quem ouviu já botou fé, pois a zica tá solta. Eu quero ver quem vai recorrer, vai resolver. Melhor então é não dar sopa. Pode crer, humilde, com a mente afoita. Língua solta no rap, então cresce. Autoestima na rima, uh-huh. Não é sua roupa. Confere quem ensina, Jesus conduz e determina. Ah, igual aqui na Vila, Vila Mirão, mirante. Desde antes, dominantes, veraneio, cinza, noite. Ou a blazer de hoje, a baratinha de ontem. É, não importa, só. É sempre incomum. É foda os homens, se é da Conde não esconde. Se é do Brooklyn não se ilude. Pirituba tem uns mano e tem nós, tem atitude. Você já tá ligado, aí polícia não tem dó. Cê vai ver o que é aquilo, tá, tá. Em Pirituba na vila castiga sem dó. E cê nos pega só, tá, tá. É, já cansei de ouvir, morte aqui, morte ali. Tá cada vez pior, tá, tá. Então confira, meu rap é assim, sentimento na rima. Igual ali na ferradura, vida é dura e insegura. Me lembro do tempo da fartura, que eu não entendo. Saudade me perturba, cadê os mano do rolê? Morreu porque você vai ver, não tem porquê. Sempre o mesmo motivo, porque governo quer poder. Poder e dinheiro, bocada, puteiro, futebol. Cobre o direito dos homens como um lençol. Novela das sete, cobre o das mulheres. Sistema sabe onde investe, confere, confere. Só tem vaga pra trampar na polícia militar. Corrupção vai aumentar, os mano vai arrebentar. Então como esperar um bom lugar, assim não dá. Precisamos de nós mesmos, essa é a questão. Os mano, as mini, skatista, ladrão, união. Fica sendo a chave do problema, sem ciúme, sem inveja, sem intriga. A enfrenta, a polícia ensinou que a justiça é sem valor. Somente quem te ama por você tem amor. Nosso Senhor então assiste um filme triste. Periferia assim mesmo ainda resiste. Periferia assim mesmo ainda resiste. Ah, em Pirituba na vila castiga sem dó. E se nos pega só, pá, pá. Eu já cansei de ouvir, morte aqui, morte ali. Tá cada vez pior, pá, pá. Em Pirituba na vila castiga sem dó. E se nos pega só, pá, pá. Eu já cansei de ouvir, morte aqui, morte ali. Tá cada vez pior, pá, pá. Vejo na rua assim que é, vacilou, não para em pé. Vários manos vão na fé, é muita treta. E o mundão lindão e perigoso como um alçapão. Trago, sinto a falta de vários irmãos. Se liga na missão, coisa do coração. Sofrimento traz a razão. No fim quem vai rir melhor. Periferia segue então. E quem eu sou eu não sei, não importa. O que importa é o respeito. Você chegou, respeitou, se fumou, eu não sei, mas eu respeito. Então admiro os ladrão, tudo irmão, mas no crime eu não penso. Então vou seguir por aí, sempre assim, humildão daquele jeito. Malandro e não ladrão, aqui é leão, eu tenho a solução. Bem melhor, vou correr pelo certo, vou correr pelo RZO. É Sandrão, DJ Cia, tô contigo naquelas ideias, moro truta. Direito dos irmãos tem que ser respeitado. Direito de ir e vir sem ser discriminado. Ah, mano, queria um dia te trombar. Você e sua mina sossegada. Ah, ah, ah, ah, assim que é, pode crer. Me quer comprar, me custa ganhar dinheiro. O nós mesmo com ser feliz. Mano, Cascão me diz. Ah, sabotagem, rap não é viagem.